Gol 9934, está passando agora 9500 metros de distância, sem restrições para 2000, está autorizado ILS. Trabalhei estabilizado, 9934. Sim, adicione a torre 1-1-8-9-5, tá 3-1-2-2. 2-1-9-5, boa. Puxando M2-1-2, solo aos 2-3, direito 2-1-1-1. Para o curso de acionamento. 0-0, boa noite, meu irmão, protege. Bem, meu irmão. Xanana 258, autorizar a descida para 3 mil pés, ajuste 10017. 3 mil pés, 3126, só os 28, direito 21 no chão. Solo Salvador, bom dia, boa noite, 3126, Librona, se escuta. Gente, tá 3126 via Alfa, mantenha antes da Juliette. Oi, Jessica, cadê o aqui? Tá tranquilo, alô? Tá 3126 via Alfa, vai chamar antes da Juliette, tá? 7258, após desvios, está autorizado a Progituna. Estabilizou 9934. O 9934 completa final, chama torre, frequência 118, decimal 95, com pouso. 195, boa noite, amigo. Chanel 6258, autorizado 2000 pés. Ajuste no 097, autorizado a final do procedimento IEDF, X-ray da pista no 0, reposto estabilizado. 2000 pés autorizado no 097, reposto estabilizado IEDF X-ray, 10628. Duas horas da Colômbia, Salvador, 1768, aborda. Gel 8, parque direita, via Índia, no ponto de espera 1918, recente, ajuste na 0, 1 8, agora, vamos. Vai direita via Índia, no ponto 7285, 1017, obrigado, Gol 1868. São 3126, via Juliette, posta 2. Via Juliette, posta 2, são 3126. Google 9934. Fiscalizado pouso da 34 pista 10, ventou 400 graus da 200. Tem um pouso livre, cabeceiro no 0, 9934. Salvador, gol 1868, ponte pega da 190 pronto, e qual o contrato na cortiça? Já faz a passagem ali, mas hein? Faz a passagem, está livre ali, aí mantém, gol 1868. Teste 6258, visual com campo. Pronto. Completa final, chama torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 118, 9934, ataque autorizado via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, bom. Torre Salvador, boa noite, Xaná 6258, estabilizado em LSF3, baixo padrão. Eu chego aí autorização de pouso no meu 258. Vento 3005 nós, autorizado pelo pistão. Pouso autorizado no zero, Xané 8 decolou aos 3 centros de controle, 120, decimal 8. 208, boa. Chegou no 868, vai cruzando 2300, no sentido da saída PUCA. 1868, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 230 via saída PUCA. 230 na PUCA, 868. o 6258 no solo, aos 39, direito 211. Chinamia 2587, autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Gol 150, gol no 868. Frente gol no 868. Chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85. Secundária 125, decimal 45, bom voo. 2685, 2545, obrigado, gol no 868. Acende a edificação, prossegue descida para 4.000 pés, o ajuste 10017. Na proje Lagoinhas, intercepta via, chegada bom. Autorizado. 3891. Está próximo a passar a posição BOF. Descida está autorizada para 2.000 pés. O ajuste permanece no 097. Está cancelada a restrição de altitude de velocidade. Descida a critério do comandante. Autorizada final procedimento e LF X-Ray da pista no 0. Resposta avisada. Se tiver condições de estabilizar por meio esforço, é só autorizar. Controle da 3891, pode mandar para o Windows 10, descer para 1700 pés. Referência visual com solo, 3891. Afirmou. Autorizado. Direto Windows 10, reportará a visual, reportará estabilizado na 3891. 3891, no, autorizado o pouso pista do zero, Ventura 20 graus, 89. Autorizado o pouso pista 10 da 3891. A 3891, solo ao 03, direito 1219, solo. Sim, para direita, 1219, tá 3891. 211. 211, obrigado. Altigol 1172, acione identificação, desce a 2000 pés, para ajuste no 017, via chegada Mari. Livre. 172, mantendo a Prodidona, está autorizada final procedimento e Electric Ray da pista 0, reporte estabilizado. Para Fortaleza.